Salvador. Senhor Salvador, bom dia, azul 2775, estabilizado no localizador, passando Duna. Azul 2775, tráfego menor, estado, continua aproximação, chama passando o Simba, senhor. Cortará no externo, azul 2775. Salvador, bom dia, Alfa, S3, Lima. Salvador, 4958, bom dia, contato radar estabelecido, é 45 milhas, sudoeste, lugar Salvador. Voo 4, quero que você para a chegada do Mediano, deixa eu manter o nível 050. Bom dia, contato radar estabelecido a 72 milhas, sudoeste do Salvador. Foi o Bomed para interceptar a chegada do Bomed 1, reporte para o controle com a aeronave do Cidre. Bomed para o Bomed 1, reforçaria no Galo 2, com o Galo 2 da Rádio. Também aeronave da Rio, iniciando o pushback também neste pátio, senhor. 775 ciente, autorizado táxi via Alfa e Kilo até o Pátio 3, Azul 2775. Tem uma centro ao Wanyu da Rio, iniciando o push e ao sinalizador. Ok, Azul 2775, atento ao Wanyu da Rio e ao sinalizador. China 6211, autorizando a decolagem da pista no zero, vento no 40 graus com 089. Gol 1963, portão 8 aprovado. Pushback acionamento, chame pronto pro táxi. Chama táxi, são 963. Pronto, 1093, autorizando alinhar e manter na pista no zero. Tem manter pista no zero, 1093. Chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8, senhor, bom voo. 208, obrigado, Delo. Controle de Salvador, o Janer 6219. Chame 6219, contato Rodão, Salvador, 320. Número 649, esse ano vem disputação de chegada bom, se você mantém o nível de voo 060. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 099. Descendo, voo. Autorizado, 4958, retorno estabilizado. Legal. Voo 4201, 136, 95, décima 1. 2521, bom dia. Taxi aprovado via pátio 3, pátio principal, Índia, até o ponto de espera, pistão no zero, que negou no 0 no 7. Chame pronto para decolagem no ponto de espera, pistão 0, Rio 5973. Pátio 3, principal, índice, camarada, ponto de espera, número 1, 1963. Pátio 963, 143, a bordo, 4 horas, Campinas. Dado gol 1963, taxa aprovada via pátio principal, a guarda, a retaguarda do Rio segue como número 2 no ponto de espera, pistão 0, via Índia, que legal no 0, no 7. Quando no ponto de espera, chame pronto, 1963. Segue o Rio, chama pronto, 1963. Salvador, Salvador, é o Alfa, é o 3, né? 3,5 mil, 1093, decolando os 3,6, chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8, bom voo. Obrigado, 08. Número 093, contato radar na decolagem, saída Arbolão 1, nível 360. Arbolão 360, pode voar árvore, está presente? Até os 2 metros da árvore, voa no 093. 7, 2 mil árvores. Sua parte principal, Alpha X-Ray Yankee. Tem autorizado o de reboque Alfa X-Ray F e chamar para a entrada da faixa principal. Autorizado em Ares e Polar, pistão no zero, vento no 40 graus com 099. Sul 5963, autorizado em Ares e Polar, pistão no zero, vento no 40 graus, 099. Descada da 9-0-7-0. Está pronto para 9-6-3, posso dar. Descada da 9-6-3, mantém a ponta de espera, pista no 0-0. Sim. 30 milhas. Assim, chegando 3-0 milhas, 1-0-9-3. Continuo, tem que bater 3 mil de razão e cruzar. Continuo, tem a razão máxima 3 mil pés, como 093, livre sessão 360. 360. 3229, agora meio que aspecto melhor. Explica com a razão máxima para 3 mil pés, registro na 07, passando de 229. 317 com a razão máxima. 093. Quatro nove cinco oito, Uno 20 decimal 8, senhor, bom voo. 08, obrigado. Uno 093, tráfego superado. Com certeza, 30 milhas. Passando de 229, tráfego superado. Já, 900. Uno 4958, tráfego ainda não avistado, que correção, tráfego agora avistado, que é legal no 07, continua a aproximação, aguarde previsão de pouso, Charlie. 4958. 1963, autorizado decolar, da pista 10, vento 140 graus, 09 graus. Iniciou 0993. 1958, reporto um Boeing da Gol, iniciando rolagem agora, pista no 0, continua a aproximação, reportaria pista livre, Charlie. 6, passando zero ainda, 4958. O principal aprovado, chame ao término, portão 1, o Alfa X-Ray aqui. Ok, autorizado, chamará ao término do reboque Alfa X-Ray aqui. Poderia coordenar após A, por voo à direita, o ROP, pelo 9093? 9093, está tudo bem, Alessa. Direto para a GLS, vou na 093. Está livre, pouso, 4950. 1963, do colado aos 41, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, senhor, bom voo. Obrigado, bom dia, Salvador 208, 993. Olá, 963, bom dia, contato radar, tudo mais bem, ao nível de voo 360, via, saída Salvo 1. Salvo 1, via, o 963.

solo é o Alfa de 3 anos com uma série de revoltas. Obrigado, Yankee. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, parceiro do Zé Bernardo. Bom dia, parceiro do 2229, tráfego ainda não avistado, que legal no 08. Acabou de mudar agora no 08, continua a aproximação, chame quando eu visitando, tem baixo provado, parceiro do 2229. 2228, uma milha do Índia Serra já está. Teste 2229, continua a aproximação, agora de transição de pouso. Pagando a autorização da área Bernardo. Tráfego rural do estado, pouso autorizado, pistão no 0, ventão 30 graus, 089. Pega a granada, pouso autorizado. Correio azul 4958, negativo contato com o solo. 958, táxi A, Alfa e Kilo, até o pátio 3, eu tenho cima, levantando aquele pátio, o 4958. Por gentileza, mantenha essa frequência, eu vou chegar ao equipamento, já peço para o senhor fazer uma chamada lá. Tá bem difícil de entender o senhor, tem muita gente falando junto aí, entendeu que é Kilo e o pátio 2, confirma. Kilo pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, por gentileza, poderia fazer uma outra chamada em 1219? Afirma, agora consegui entender, pátio 3 e Kilo, chama novamente 209, 4958. Alternativa 1, 2, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 8. 25, 1, 2, 3, 8, 1, 0, 9, 3. 247, chamando 2909, Libra. 209, obrigado, bom trabalho. Boa 649, chama o seu, né? Só com o seu nome, do final 95. Sussurro 354, chamando 2 anos da sua live. 12 anos, tá bom. José, Taxi, Papo Marrabeu, Fox Mike, tá chamando o ponto de espera, pista no 7. Taxi, chamando 7. Pistola 7, Fox Mike Tango. Retorno 40 graus, 07. Contato na base, mas tem um nego de 270 e eu saio da PUCA. Pode voar a PUCA da Pajé? Mas tô ligado. Direto PUCA. Comando Bravo Puxa 7 do Charlie. Confirma a decolagem para o Papão 2 do CL. 202, Fernando 2028. É, esquema. Papão Salvador, bom dia, Papão 2 do CL. Manda coletar o nosso site, sair da Arbova. Papão 2 do CL, bom dia, contato da Suprimação 2180, via sair da Arbova. 180, via sair da Arbova, que o CL. O Mike, Cruzeiro Papa Romeo, Fox, Mike 5, chame o 105, na frequência 126, decimal 85, alternativa 125, decimal 45. 12685, 12545, Papa Romeo, Fox, Mike 5. aqui no Serra Lima, que foi um fecho mais de dois. 1037, tá bom, desde o Serra. 0, metro, 0,089. Então, 2-8, sinal 8. Sete, repita em 1-2-3, decimal 0, alternando 1-2-8, decimal 8, 9970, bom dia, contato com a turma 3300, viu, o seu demônio? Ativo, será que está voltando? Copiado, estimado de pouso 1 ou 2 ou na meia? 1 ou 2 ou na meia, estimado mais que esperado. Literato 9, tipo transponder. 5564. A 710, papapá, mais que esperado. Tipo transponder e indicativo de 810. Vai voltar os 500. Já na travessia. 7, cruzado LA, River Colón 50, retorno 20, grau 7 também. Ali, River Colón 0, tá 3507. Mike, Victor, autocontrole. Sou Decolou 2-0, chamei o 2-0, 2-8, bom voo. 2-0-8, bom dia. Bom dia, conta com o tanque, mantendo o seu 360 via Soldado 1. Sobe 360 via Abor 1, 3597. 45, bom dia, deixa eu ver a chegada do ponto para 4.003, ajuste 1.098. Pela 755, autorizado bom, esperando você para chegar. Solicito autorização para regresso ao pátio 3, terminado agora o giro do sessão de motor. Livre, aliás, decolar da 1-0, voando 233.